posso te adorar pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, por poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir aqui tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado. Então adorarei, adorarei, Senhor, mais uma vez adorarei. Eu fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando eu chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei. Te adorarei, te adorarei, te adorarei quando chegar aí no céu. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. Que tirar.